Feriado 25. De segunda a sexta, 23, 1 da manhã. Em plena radar. Feriado 25. A nova Toca do Lobo. Bem-vindos a mais uma dupla hora na antena da Radar 97.8 MHz e também online radarlisboa.fm. Mais uma edição dupla hora, dizíamos, de Viriato 25, a ajudar a atravessar a noite de quinta para sexta. Só velharias na entrada de hoje. Skin Deep faz parte do mesmo mágico álbum que também tem I'm in Love with a German Film Star. Falamos dos Passions e de 30,000 Feet Over China. Depois houve a altura em que ele colaborou, ele, a voz, e vão já saber a quem nos referimos, com o projeto Uncle.

Retrato 25, a nova Toca do Lobo, aqui na Radar, iniciais da edição que atravessa quinta e sexta, pelo meio da noite, bem mais cedo que a madrugada. Scandi, por recordação para The Passions, e também Uncle Rabbit in Your Head, Lights, as aberturas da edição de hoje. Radar. Feliz Natal. Atira linhas. Uma tatuagem à tinta da China na Radar FM. É apenas um trio, mas uma reunião que não é brincadeira nenhuma. Glenn Koch, Jim O'Rourke, Jeff Tweedy, Luz Fur. Snappers are harder to see, my friends. Weeding at the weekends. Summer comes and gravity undoes you. You're happy because of the lovely way the sunshine bends. Hiding from your close friends, weeding out the weekends. Candy left over on Halloween. Unified theory of everything. Love left over from lovers leaving. Books they all know they're not worth reading. It's not for the season. When autumn comes, you sit in your chair and you stare at the TV square. Hiding in the deep end, feeling out your weekend. Comes when the days all start late. There's motion on the boughs where the dark shapes prowl. Feeling all the feeling, feeling out the feeling. Can be left over from Halloween. A unified theory of everything. Books say I'll know they're not worth reading. They're not worth reading. We'll be right back. passado, que era trio de surpresa, Clan Kotcha ou Kotka, mas isso faz-nos lembrar o outro Kotka com KE, Jim O'Rourke e Jeff Tweedy. O tema chama-se Laminated Cut, assinado Louis Fur. Estão completas as boas-vindas, ou a sessão de boas-vindas, a mais uma dupla hora de Viriato 25, a nova Toca do Lobo, aqui bem guardado na radar. As rubricas não faltam, 23h45 será a hora de tirar-linhas e outras duas guardadas para a segunda hora entre meia-noite e uma. Exatamente, na ponta da língua, dedicatórias várias, em grande parte das vezes, para discos de spoken word, e também o Boomerang. Dizer, ladies and gentlemen, please welcome Quentin. Il mondo è molto lontano dall'essere un luogo dove regna pazzia, armonia e amore. Le persone aspettano disperatamente il ritorno del Messia, che arriverà per portare un'uguaglianza tra gli uomini. Ma saremo realmente preparati per questo? Non sarà forse già tra di noi, internato in qualche ospedale psichiatrico, dato per schizofrenico, megalomane? O non sarà un vagabondo con una doppia personalità che ieri abbiamo visto sulla porta del metro? Discutere, deliberatamente di se stesso, sulla sua fede, ora interpretando il ruolo di essere sordo per le mie preghiere. ha cercato di aiutarvi, mi avete preso per matto. 21 secoli più tardi, ti sei troppo convinto della tua grandezza. Per vedere la mia grandezza. Per vedere la tua grandezza. Cosa posso fare di più? L'aspettare per vedere. Mi fai compagnia? Já inscritos umas noites atrás nos nossos new shots, é o working title apenas para substituir a velha agenda dos anos novos. Agradecem-se melhores ideias os portugueses. Quentin, certos do álbum Premier. Chegou a hora. Música no sapatinho para não dar à sola. Os melhores álbuns Radar 2007. A Man Has a Stars. Editors. Myths of the Near Future. Klaxons. Myth Dates. Ching Ching Ching. A Weekend in the City. Block Party. Boxer. The National. 23, Love Redheads. Our Love to Admire, Interpol. Fur and Gold, Bat for Lashes. The Reminder, Feist. The Flying Club Cup, Beirut. Well, it's been a long time. Sound of Silver, LCD Sound System. Back to Black, Amy Winehouse. Amy Winehouse. In Rainbows, Radiohead. Wincing the Night Away, The Shins. Neon Bible, Arcade Fire. Deixem o vosso voto em blogradar.blogspot.com. Os melhores álbuns Radar 2007. Viriato 25 a 9, toca do Lobo Edição, que liga quinta à sexta-feira. E as rubricas a marcarem espaço. 23 a 45, tira-linhas, depois na segunda hora, e como sabemos, temos brincado com a arrumação, só ficará algo definitivo, ou saberão algo definitivo, provavelmente já no ano novo, aí a contar com Na Ponta da Língua e também o Boomerang. Falou-se há pouco na lista dos álbuns do ano, é pena não ouvir lá Kaiser Chiefs, já vão levar com eles, mas entretanto, é Interpol, Our Love to Admire. You can't hold it too tight, these matters of security. You don't have to be wound so tight, smoking on the balcony. But it's like sleaze in the park. You women, you have no self-control. The angels remark outside. You are known for insatiable needs. I don't know a thing. I've seen love, and I follow the speed in the starlight. I've seen love, and I follow the speed in the star swept night. Yeah, pace is the trick. To all the destruction.

dois trombones, álbum de família esta semana na Radar. Por aqui até à uma e desde as 11 é o novo habitante no Viriato 25. Sempre se disse que poderia ser uma das grandes estrelas mundiais, mas o seu modo demasiado errático de encarar não só a carreira como a própria vida cotidiana vai retardando esse estrelato que ele se calhar, ou de que ele se calhar nem quer saber. Lá Rádio Olina, o regresso de Mano de Show, por aqui, Me Llaman Calle. Me llaman calle de malegría, calle dolida, calle cansada de tanto amar. Voy calle abajo, voy calle arriba, no me rebajo ni por la vida. Me llaman calle y ese es mi orgullo, yo sé que un día llegará. Yo sé que un día vendrá mi suerte, un día me vendrá a buscar. A la salida un hombre bueno, pa' toda la vida y sin pagar. Mi corazón no es de alquilar, me llaman calle, me llaman calle, calle sufrida, calle tristeza de tanto amar. Me llaman calle, calle más calle, me llaman calle, la sin futuro, me llaman calle, la sin salida, me llaman calle, calle más calle, la que mujeres de la vida suben pa' abajo, bajan pa' arriba, como maquinita por la gran ciudad. Me llaman calle, me llaman calle, calle sufrida, calle tristeza de tanto amar. Me llaman calle, calle más calle, me llaman siempre y a cualquier hora, me llaman guapa siempre a deshora, me llaman también princesa, me llaman calle es mi nobleza, me llaman calle, calle sufrida, calle perdida de tanto amar, me llaman calle, me llaman calle, calle sufrida, calle tristeza de tanto amar. Sufrida calle, tristeza de tanto amar. Me llaman calle, me llaman calle, calle sufrida, calle, tristeza de tanto amar. Me llaman calle, me llaman calle, calle sufrida, calle, tristeza de tanto amar. Manu Chao, Me Llaman Calle, do álbum La Radiolina. Esperamos rodar outras inspirações de Manu Chao. Tira linhas já daqui a pouco. Entretanto, os belgas Slang.

while I play death games inside. Oh, I know why. Oh, I know I have strayed. I have loved in haste. I've been an alley cat and a bumblebee, and your panther and your wasp. Oh, I have loved while thinking only of the cost. I know I have strayed. I've raised a sick child to your lips, and in asking you to kiss what I would not kiss. Oh, I know why. Oh, I know I have strayed. Thought I'd be one of those men. With pinups on their wall for all to see. I thought that just was. I know I have strayed. I have taken you for a ride, left you waiting in the car. Viriato 25, a nova morada do Lobo em plena Radar e também em plena Lisboa. Core of It. Logo a seguir, tirolinhas da Ana Cristina Ferrão. Falta uma rubrica para cumprir as promessas de dezembro. Ou as menções na cartinha do Pai Natal. É o tal enigma no radar. Passou straight para aquele projeto muito especial chamado Smog. Exposição de solidariedade e venda. Representações. Com obras dos alunos e professores da Universidade de Belas Artes de Lisboa. De 6 a 23 de dezembro. Fábrica de Braço de Prata. Informações através do 218-686-105. Apoio Radar. Quem é o rapaz do calendário? Quem é o rapaz do calendário? Com músculos. E os glúteos. E os olhos. Não contam. Ah, parece que se despe enquanto fala da semana. Ah, uau. Quem é ele? O rapaz do calendário é André Morraças, o nosso homem a dias. Sábado às 8 da noite, domingo às 3 da tarde, na Radar. Radar já muito pertinho da meia-noite. Convidados para nos acompanharem, não até lá, porque não chega, os Speaker SP2SKA, inscrição bem recente, fresquinha de ontem, nos New Shots. Speaker Band. Inscrição nos New Shots, chamam-se Speaker, foi o tema Band. Paul Arnold, principalmente porque é um instrumental neste caso e dá-nos um jeitão para fazer de separador até chegarmos à meia-noite. Thank you. Los esperamos próximamente en otro super espinacoso disco. Radar é meia-noite. O verdadeiro teste para qualquer músico é ao vivo. Palco Radar. De segunda a sexta-feira, em 97.8, selecionamos momentos únicos captados pela Radar em todo o planeta. Palco Radar. Música sem rede, em 97.8. Radar Lisboa. Olá. Boa noite. São os sons que dão a entrada para cada uma das horas de Viriato 25. A nova emissão de António Sérgio para a Radar. Afinal, a nova Toca do Lobo. Hi, how you doing? Ainda em ensaios de hora, ou melhor, de minuto, na ponta da língua. Dit is de start van een nieuw radiostation. Met nieuwe jingles, een nieuwe programmering, een nieuwe golflengte en een splinternieuwe zender. Radio Miamico Internationaal, nu uitzendend op de 319 meter, hetgeen overeenkomt met een frequentie van 962 kHz. Een nieuw station, maar wel met de vertrouwde stemmen van Heike Dubois, Michelle, Stan Haag, Mark Jacobs, Frank van der Mast, Hugo Meulenhof, Ferry Eden en Herman de Graaf. Welkom bij Miamico Internationaal op de 319 meter. Luisteraars, goedemiddag. Mede namens alle collega's ter land of ter zee wensen wij u veel luisterplezier. Radio Caroline has more than 5 million listeners. That's more than any other commercial radio station in Europe. Loving awareness, Radio Caroline. Love and good music, Radio Caroline. Love and good music, Radio Caroline. From the North Sea, good music on 259 meters every night between 9 p.m. and 6 a.m. on Radio Caroline. Red ons, dit is Radio Delmare, uit Zandelstraat de Schiphol. Na ponta da língua, primeiras emissões na estreante emissão também Virgado 25. Ao longo desta semana, testemunhos da Offshore Radio dos anos 60 e 70 ao largo da costa não só holandesa como também do Reino Unido, e que veio a forjar todo o figurino ou todos os figurinos da Rádio Moderna Europeia. Rádio Del Mar, het enige station waar u met plezier naar luistert. At 6 o'clock. Good evening. Welcome on board the programmes of Europe's first and only album station. I don't know where to start. If you were listening just before we came on the air at 6 o'clock, you may have heard me talking to Mark Jacobs and discussing what was happening outside. We've had Tom Hardy and Kay Sparrow out in the boat. And here they are. What's all this white stuff on you? What does it look like? It looks like about 3 bags of flour. You are not far from the truth. Yeah. And who put the flour on them, Johan? I'm afraid I did. This is Johan Fischer of Mi Amiga. Yes. A few minutes. But it was still some sort of a revenge for what happened about 6 or 7 weeks ago. Yeah? And with me it was in fact a bit worse, because before putting the flour on me, they had some buckets of water. In fact, it was you who did it. We've been in the sea. Oh, but you're not so wet as I am. Well, nearly. Was. I don't think the matter's come to an end, because we've got Johan Fischer here that put the flour on Tom and Case, and we've also got Tom and Case waiting to get their revenge. We'll let you know what happens. Radio Caroline. The Blackpool lights are on now, nightly to October 29th. For your free Blackpool brochure, write today to Bob Battersby, the Town Hall, Blackpool, FY11LY. Bring the family to see the world-famous Blackpool lights. Carica deseja uma bicicleta como presente de Natal, mas a sua família não pode concretizar o seu sonho. Entretanto, o avô conta-lhe a história do pote de ouro no fim do arco-íris. No primeiro dia em que faz chuva e sol, o rapazinho parte para uma grande aventura. O Outro Lado do Arco-Íris, de Gonçalo Galvão Teles, um dos filmes para ver no Onda Curta deste domingo, ao fim da noite, na RTP2. Desire. White chalk lane. título do tema, White Shock, um saltinho um pouco atrás para Dear Darkness. Estamos com Peter Garvey e o último White Shock, Dear Darkness. A nova morada do Lobo na Radar 23, uma, neste caso de quinta para sexta-feira, dois títulos para White Shock, o próprio título do tema e também Dear Darkness. Agora abriu, se bem que ainda em regime experimental, com uma inserção de baixo, aliás, não de baixo, isso era antes, na ponta da língua. Radar. Feliz Natal. Away, away, try, try, try, try. Imediato 25, antena da Radar, ultrapassado, que está mais uma rubrica fixa na ponta da língua, sobra ainda para esta noite o Boomerang. Um pouco mais tarde, cerca da meia-noite e 45, amanhã conto com o regresso da Fala da Tribo, Ana Cristina Ferrão e um convidado, Rodrigo Amado. Por aqui, dois temas para The Bird and the Bee. I'm a broken heart. Again and again and again. E pronto. Do it again, do it again, again and again. It's a shame, it's a shame, it's a perfect shame. Creep under my door and we do it again. Stupid and perfect. I hate you, I want you, I hate you, I hate you. Oh, again, again, again. Esta semana retomamos a carreira de Tom Waits com a escuta integral de Swordfish Trombones, um álbum que marca uma mudança radical na música do compositor. O piano tem um papel muito secundário, ao contrário do que acontecia em discos anteriores, e é substituído por melodias e ritmos primitivos. Tom Waits reinventa toda a sua carreira e esta semana vamos perceber porquê. Álbum de família na Radar, com Swordfish Trombones, de 1983. Swordfish Trombones, Tom Waits. Já fizemos saliência na primeira hora a esta dedicatória da Radar como álbum de família, e belíssima dedicatória. Por aqui o nosso assunto são soltas. Para já, Little Lex. Same People. Há ainda Boomerang nesta segunda hora. Amanhã, não perder Fala da Tribo, Ana Cristina Ferrão, convidado Rodrigo Amado. Time that you find. Deluxe, entre soltas, Virgão 25, parte final, ou parte da ponta final da edição de quinta para sexta aqui na Radar. The 1990s Arcade Precinct. Precinct, Jack Hughes looking so bad. Couple of girls from the Catholic school turning their heads to look back. They were all 16, 15, falling, just getting away from their dads. Busy tea leaving, grabbing things for free over by the magazine rack. Girls are four, hanging around arcade precincts, food halls, or even shopping malls. But I know what you know, and you know a scarecrow, and they know where we go. We can all go to a go. You at the precinct, we had some good times hanging with the wildlife. Na na na na na na na na na na na. But the ladies from the mais daqui a pouco, cerca de 15 minutos, entramos na meia hora final de Virgado 25, a nova Toca do Lobo, antena da Radar, bem lá na pontinha da antena da Radar, 97.8 MHz para o Ether, online em radarlisboa.fm. FM, esta foi a inglesa. The 1990s Arcade Precinct. E... um saltinho, um rápido saltinho para um tema excitante de Malcolm Middleton. Eles saem de projetos e depois a solo florescem. É o caso também de Paul Hartnell, que temos rodado com alguma intensidade. Malcolm Middleton, salvo erro, vem dos Ballad Sebastian, ou de uma formação assim, mais ou menos bando. Traz-nos A Brighter Bit. Here, but a tenner in my pocket and a fridge full of beer. There's an army around the country, we're all stuck in our rooms. takes a lot of preparation to make a move. Out of the door, down the stairs, through the clothes, down the street, on the bus, to the pub, and then people leave. But I'd rather stand still and wonder what might happen there. If I could move my head in time with a brighter beat. Us and we are not here, just the ghosts of the people they once held dear. We're an army around the country, we're all stuck in our rooms. It takes a lot of desperation to make a move. Out the door, down the stairs, through the clothes, down the street, on the bus, to the pub, and then people meet. But we'd rather sit and stare, wonder what may happen there. If we can move our heads in time with a brighter beat. Os melhores álbuns Radar 2007. A Man Has a Science. Heavy Turns. Myths of the Near Future. Klaxons. Myth Tanks. Chick Chick Chick. A Weekend in the City. Block Party. Boxer. The National. 23, Love Redheads. Our Love to Admire, Interpol. Fur and Gold, Bat for Lashes. The Reminder, Feist. The Flying Club Cup, Beirut. Well, it's been a long time. Sound of Silver, LCD sound system. Back to Black, Amy Winehouse. Amy Winehouse. In Rainbows, Radiohead. Wincing the Night Away, The Shins. Neon Bible, Arcade Fire. Deixem o vosso voto em blogradar.blogspot.com. Os melhores álbuns Radar 2007. Os fãs ajudaram a fazer o novo álbum e agora querem vê-lo ao vivo. Ein Stoß in der Neubauten, 4 de maio, Aula Magna. Die Zukunft, Folge nach Folge, Resultat. Os pioneiros do rock industrial apresentam em Lisboa o novo Alles wieder offen, um álbum patrocinado pelos fãs da banda em todo o mundo. Ein Stoß in der Neubauten, 4 de maio, Aula Magna. Bilhetes à venda na Ticketline e locais habituais. Apoio Radar. devagarinho, mas a caminho da uma da manhã à noite, que liga quinta à sexta-feira, por aqui à antena da Radar e a nova emissão Viriato 25 de António Sérgio para esta estação emissora. E enquanto não chegávamos ao tempo de Boomerang, outra das rubricas a fazer soar ainda esta noite no Viriato 25 da Radar, foi Nude para os Radiohead. Viriato 25, uma emissão de António Sérgio para a Radar FM 97.8 MHz.

Obrigado, Dubi. É o assunto de recuperação neste boomerang, enquanto vai e vem, folgam as memórias ou os espíritos. Na altura, são os espíritos. Foi September. E outra ocasião desse álbum na Sub Pop, Soul Flower. O tema é Soul Flower, o álbum From the Wire é da Dubi. A produção é de um mágico, Steve Fisk. da noite de hoje em Variado 25, Antena Radar. É da Dubé From The Wire. Dois títulos porque longos, September e Soul Flower. Viriato 25, a emissão nova de António Sérgio para Radar entre as 23 e a 1 da manhã, de segunda à sexta-feira. Radar 97.8 MHz para o Hertz. Online radarlisboa.fm. Ecos para blogradar.blogspot.com. E-mail net@radarlisboa.fm. Não perder amanhã o regresso da Fala da Tribo pela mão ou mãos de Ana Cristina Ferrão com um convidado em plena cabine no radar, Rodrigo Amado. Keep this frequency clear! A tosse vem mesmo a brilhar nestes ambientes jazzísticos. É para nos acompanhar até à uma. Reconciliation, os Hipnótica. Bye, bye. Stay out of trouble. We'll be right back. Radar alternativa. 97.8. Disco kill star. Radar é uma hora.